Tops da Ruxadeira. Meu parceiro Emílio Damascena. Salve, salve, Neto Gasparzinho. É tiro de popô que fala, né? É tiro de popô que fala, né? Pô, pô, pô, pô no céu, pô, pô, pô, pô no céu, pô, pô de rabetaço, detona paredão. Simbora no ataque! Portal do Arrocha. Fudeu, Maldinho! Eita! Que isso, bê? O verão nem chegou, tem popô pra todo lado. Oh meu Deus, olha o povo assustado. Oh meu Deus, olha o povo assustado. Foi ela que passou com seu rabetaço, que é de aço, engatilhado. É tiro de popô que fala, né? É tiro de popô que fala, né? Agora dá de rajada, vai. Dá de rajada, agora dá de rajada, dá. Rajada, corada, joga o popô, vai, vai, vai. Yeah. Pô, pô, pô, pô no céu, pô, pô, pô, pô no chão, pô, pô de rabetaço da dona paredão. Pô, pô, pô, pô no céu, pô, pô, pô, pô no chão, pô, pô de rabetaço da dona paredão. Ah, pô, pô, pô no céu, é, pô, pô, pô no chão, pô, pô de rabetaço da dona paredão. Pô, pô, pô, pô no céu, pô, pô, pô, pô no chão, pô. Emílio da Marcelo, gostosa. O verão nem chegou, tem popô pra todo lado. Oh meu Deus, olha o povo assustado. Oh meu Deus, olha o povo assustado. Vê ela que passou com seu popô de aço. É de aço, é de aço, engatilhado. É tiro de popô que fala, é. É tiro de popô que fala, né? De rabetaço da dona paredão. Pô, pô, pô, pô no céu. Pô, pô, pô, pô no céu. Pô, pô de rabetaço. Vai, vai, vai. Pô, pô, pô, pô no céu. Pô, pô, pô, pô, pô no chão. Pô, pô, pô de rabetaço. Olha a dona paredão. Vem com o da Marcelo, novinha. De rabetaço. Vem com o capitão dos parentões, gostosa. Playmix Produções. Vamos se passar, novinha. É tiro de popô que fala, né?